Norte a bordo, 2 horas e 46, alterna Recife. Santarém 520, táxi via pátio, Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera reporta pronto, ajuste no 014 agora. Pátio Indy Alpha, ponto de espera 10, reporta pronto, 1014 resultado, 3520. Andrei 520, autorizado a linha de decolar, pistão no 0, vento 090 graus e 07 nós. Autorizado a linha de decolar no 0, 0620. Santarém 520, decolada 18, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa. Salvador, Santarém 520, boa. Santarém 520, contato radar, deslocado nível 150, saída Puca. 150 Puca, 3520. 2, as contas de estabilidade. Tá, 3520, estamos no centro Recife, 12545, alterne 12685. 2545, 2685, 3520, boa noite. Boa noite. Operador, bom dia, TAM 3399. 399, bom dia, informação em curso Foxtrot, Galeão, nível 360, só um instante, cópia. Preparando a saída da Eulia da Brig. É, tá sempre da Foxtrot, o 3399, o destino é Guarulhos. Corrigindo Guarulhos, 360, ok? 360. Ah, que relação da saída Arbor, se possível, TAM 3399. 3399, eu irei coordenar com o controle, com o centro, porém, em princípio, já informo que a rota prevista neste horário para Guarulhos seria Pêssego 10, Bridge, Pêssego 16, Belo Horizonte, direto Trive, direto Poços. Em princípio, para essa rota seria a saída da El, ok? Mas eu irei coordenar com ele, então, estou. 3399. Salvador, bom dia, boa noite, 97. Informação, pronto, autorização, Guarulhos. Sono 8, no 7, Guarulhos, nível 360, número 2 para a Copa, prepara a saída da El Leda Bridge, aguardando. Da El Leda Bridge, boa noite, 97. Pronto, 3399, autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pêssego 16 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decima 8 e aciona 5072 no transponder, negativa a saída árvore, ok? Sim. Está autorizado Guarulhos, nível 360. Está decolando a pista 10 com curva direita na saída da El, Leda Bridge, intercepta Pêssego 16. Belo Horizonte, Trive, Pontos, Estrada de Guarulhos. 208 controle e 0072 no transponder, TAM 3399, está no portão 4. 3399 correto, portão 4, chama pronto para o inspecionamento. Ou no 8, no 7, pronto, copo? Pronto, perfeito. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pêssego 16 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decima 8 e aciona 5067 no transponder. Autorizado então Guarulhos, 360, decola da 10 com curva direita, da El Leda Sport Bridge, intercepta pelo 16, após a rota do plano. 1208 controle, 5067 transporte. Bom, 8 no 7, correto, portão 1, no chama pronto para o inspeccionamento. Chamaremos, bom, 8 no 7. dia 8 de julho. Whisky Juliette Índia? Afirmativo. Recusa-se parqueado aqui na posição remota. Mas... pela autorização de para o ponto 10 de 411. Só confirmando, encontra-se no pátio 3. Confirma? Não. Estamos aqui no pátio 3. Querendo ir para a posição 10 de pátio. Quem está no visual está livre o reboque, reporta no término. Whisky Juliette Índia. Salvador, CAN 3399, pushback acionamento, portão 4. CAN 3399 autorizado, reporta táxi. Reporta no táxi, CAN 3399, posição 90. 9 com